O Manel e a Maria andavam muito tristes. E porquê? Não tinham casa de banho. Então, lá juntaram os dinheiritos e fizeram uma na parte de trás do quintal. No primeiro dia, às 7 da manhã, o Manel sai para o trabalho, na sua Famel, e a Maria dispõe-se a ir experimentar a pia. Só que tanto se enfiou que ficou entalada. Então, coitada da Maria, passou o dia todo a tentar sair da sanita, até que às 7 da tarde chega o Manel na sua Famel. Oh, Manel! Oh, Manel, tu vem-me cá valer, homem, que eu estou aqui desde de manhã a tentar sair da pia, não consigo. Até, mulher, mas como é que tu foste fazer uma coisa destas, mulher? Então o Manel puxa de um lado, puxa do outro e nada. A Maria está ali enfiada, não mexe nem um milímetro. Ah, Manel, estás a magoar-me, nunca mais sai daqui. Ah, tá, Maria, mas queres que eu te faça? Olha, ah, já sei, olha, vou chamar o vizinho que é para ele me ajudar e. Oh. Ah, não, Manel, então, mas eu estou aqui toda descomposta, não pode ser. E... Ah, tá, mas eu não te consigo tirar daí, mulher. Ah, já sei. Pões o meu capacete em cima das perninhas, não é? E sempre ficas mais tapadinha. Ah, tá e eu bem. Vou chamar. Tá bem. Brilhante. Então, lá vai o Manel chamar o vizinho, não é? Oh, compadre, venha dar-me ali um jeito. É que a pobre da minha senhora não se atenta com estas modernices e está entalada na pia desde as 7 da matina, veja lá. Então, lá vão os dois. A Maria sentada na sanita, então, com o capacete em cima das pernas, cada um dos homens a puxar por um braço, uma grande suadeira e a rapariga... Nada de se desentalar, de facto, da sanita. Então, ao fim de alguns minutos, o Manel olha para o vizinho, já desesperado, e pergunta... Oh, compadre, acha que a gente a vai conseguir tirar dali? Bem, ela acha que sim, mas o gajo da moto vai ser mais complicado, sabe?